Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Alô, meu Brasil, tô chegando. Tá bom, comadre, compadre, meninada, vizinhança, a cachorrada latindo muito. Na discoteca do Cleiton eu vou trazer pela primeira vez no programa a cantora Adarlenes, da Faculdade da Música, o grande mestre Sérgio Reis. A frase irretocável é de Madre Teresa de Calcutá. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 81, festejar e obedecer. A dica de hoje é uma dica de negócios para você ganhar dinheiro trabalhando na sua casa, viu? No Cantinho do Rei, uma gravação de 1996, Roberto Carlos vai cantar Comandante do Seu Coração. E ela... A lorota boa de hoje é do Mineirinho, vocês brincam com o Mineirinho, pra vocês verem, entendeu? Na trilha sonora da minha vida, Nelson Ned, o pequeno gigante da canção, uma gravação de 1969. Programa Cleiton Aguiar, patrocínio Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí, sucesso de Bruno Marrone, Vidro Fumê. Lentamente, foi a canção

Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Cláudia Barroso, O Silêncio. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Uma das boas coisas da vida é comer bem, né? E aqui em Brasília você tem um lugar agora que é maravilhoso, que é o Bar do Alemão. Na verdade, tem nome de bar, mas é um belo de um restaurante com a tradição de 111 anos. Esse bar foi fundado em Itu, no estado de São Paulo, em 1902, no início do século passado, né? Aqui em Brasília chegou no mês de maio com o maior sucesso. É o novo point turístico gastronômico de negócios de Brasília, né? Vindo aqui, não deixe de dar uma passadinha no Bar do Alemão, que fica perto do Palácio da Alvorada, onde mora a presidente Dilma, às margens do lugar paradisíaco, no Lago Paranoá, e ao lado do Hotel Lakeside, viu? E é facinho de você me encontrar lá, porque eu estou sempre no Bar do Alemão, eu bato ponto, estando em Brasília, quase todo dia, pertinho da minha casa aqui, bato ponto quase todo dia lá, né? Meus amigos de Paulo e Paulino, nada mudou. Thank you. falo que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Falo que esqueci, não é bem assim. Tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala que esqueceu, que não quer me ter. Tem muito de nós dentro de você. Paulinho, Paulino, nada mudou. Ei, mas esses meninos estão com um show bonito. Eu assisti o show deles lá em Sandolândia, no Tocantins, e assisti aqui no, em São Sebastião, aqui no Distrito Federal. É impressionante, o povo canta da primeira à última música. É um negócio fantástico. Se você quiser contratar o show do Di Paulo e Paulino, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Música nova de Fernando e Sorocaba, Mo. Chora, e agora o céu chora. Amor, a tempestade não passa, e o peito não sara, e o peito não sara. Tá doendo demais saber que o sol não vai brilhar mais de manhã pra cuidar de nós dois. Oh, porque os dias são nublados, um vento gelado invade meu corpo, me enche de dor. Oh, eu te quero mais.

Aurélio de Lira Tavares, do Exército, Augusto Radmacher, da Marinha, e Márcio de Souza e Melo, da Aeronáutica, assumiu o poder no lugar do então presidente Arthur da Costa e Silva, afastado por causa de um derrame cerebral. Em 4 de setembro, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Elbrick, era sequestrado por dois membros armados do Grupo Revolucionário MR-8 e da Aliança Libertadora Nacional, no Rio de Janeiro. Em 30 de outubro, tomava posse o 28º presidente do Brasil, Emílio Garrastazu Médici, sem eleições diretas. Foi escolhido por um colégio eleitoral. Nesse conturbado ano de 1969, o talentoso Nelson Ned gravava o seu maior sucesso, Tudo Passará. Eu te dei, meu amor, por um dia, e depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia, que também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Lá que não vou mais chorar, se em mim já não há alegria, a esperança me ensina a gritar que tudo passa. Na trilha sonora da minha vida, Nelson Ned, Tudo Passará. Essa aí faz parte da trilha sonora da minha vida. Eu tinha recém-chegado em Brasília, né? Cheguei em 68, essa aí foi no ano de 1969. Me lembro bem, né? Aqui, eu aqui em Brasília, longe lá do Coromandel, adaptando ainda aqui na cidade, né? E essa música foi realmente um grande sucesso. Olha, eu fico feliz quando eu escuto uma canção bonita que nem essa que eu vou tocar agora, do Vitor e do Léo. Uma belíssima gravação, música nova deles, Na Linha do Tempo. Música.

um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante 60 minutos diários, de segunda a sexta, lhe traz o melhor do forró. Um género que no Brasil sempre foi e continua a ser bastante apreciado. Venha connosco dançar depois de um bom almoço. Forró Brasilis, do Brasilis para o mundo, de segunda a sexta, entre as 13 e as 14 horas, no Canal 2 da Antena 1. Noites de sábado do Canal 2 têm mais ritmo do que nunca. Geração 90. Um espaço dedicado à década de 1990, abordando os mais variados estilos musicais, como pop, rock, dance, entre outros. Conheça ou recorde grandes sucessos daquela década em 90 minutos por semana. Geração 90. Aos sábados, pelas 22h30, com Carlos Bonaparte, no Canal 2. Segunda a sexta-feira, o Canal 2 dedica 60 minutos à música portuguesa. Produto nacional feito no nosso país e cantado no nosso idioma, independentemente de géneros, artistas ou épocas. Fica o convite para escutar Giração, um espaço que vai valer a pena com toda a certeza. Porque o que é nacional é bom. Giração. De segunda a sexta, entre as 9 e as 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Uma oportunidade para você ganhar dinheiro na sua loja ou na sua casa, no seu local de trabalho. Oport Jeans. O nome vem daí, Oport, de oportunidade. Oport Jeans é um jeans fabricado no estado de Pernambuco, na cidade de Toritama. É uma fábrica que existe já há muitos anos, tem lavanderia própria, tem o designer próprio, artigos de primeiríssima qualidade e que dá a você uma excelente margem de lucro. Você pode lucrar até 100% e ainda vender mais barato que os concorrentes, viu? Conheça os produtos da Oport Jeans, né? Que você pode vender na sua loja ou você pode também vender na sua casa. Você compra uma pequena quantidade, vai aumentando, daqui a pouco você está com a lojinha também, né? Direto da fábrica em Toritama, lá em Pernambuco, uma oportunidade para lojistas e vendedores, caseiros, sacoleiros, como queira dar o nome, né? Entre em contato com o telefone. Anote, vou dar dois telefones, um da Vivo e um da Tim. O da Vivo é 61 9981-3601, 61 9981-3601, e o telefone da TIM é 81438802, 61 8143 8802. A entrega é feita por transportadora no seu endereço em qualquer lugar do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oport Jeans. Oport Jeans, o jeans do Brasil. Qualquer coisa, você pode mandar um e-mail para programacleitonaguiar@gmail.com. programacleitonaguiar@gmail.com. Como um francês vê o Brasil? Como os estrangeiros veem o Brasil? O Brasil é um país diferente demais para os outros, né? Tem um francês chamado Olivier Teboul. Ele é engenheiro de computação, ele mudou-se para o Brasil, botou um blog na internet, ele tem 29 anos de idade, e escreve coisas que para eles são, para nós aqui são normais, que a gente vivencia isso todo dia, né? Por exemplo, ele diz que aqui no Brasil se limpa o chão com esse tipo de álcool que parece uma geleia. Aqui no Brasil tem a versão digital de fazer fila e digitar códigos. No banco, para tirar dinheiro, tem dois códigos. No supermercado, o leitor de código de barra sempre está funcionando mal e a caixa tem que digitar os códigos dos produtos. Mas os melhores são os boletos para pagar na internet, que tem uns 50 dígitos e sempre tem que errar pelo menos um e demora bastante, né? Aqui no Brasil, o sistema está sempre fora do ar. Qualquer sistema, principalmente os terminais de pagamento de cartão de crédito. Aqui no Brasil tem um lugar chamado cartório. grande invenção para ser roubado direito e perder seu tempo durante horas para tarefas como certificar uma firma, uma cópia, que o funcionário nem vai olhar. Aqui no Brasil, parece que a profissão onde as pessoas são mais felizes é coletor de lixo, os garis. Eles estão sempre empolgados, correndo atrás do caminhão, como se fosse um trio elétrico de carnaval. Eles também são atletas. Têm a energia de correr, jogar as sacolas e gritar, e ainda falar com as mulheres que estão passando na rua. Aqui no Brasil, você pode pedir a metade da pizza de um sabor e a metade de outro. É uma ideia simples e genial. Aqui no Brasil, não tem água quente nas casas. Daí tem aquele sistema muito esperto, que é o chuveiro elétrico que aquece a água. Só tem um porém. Ou tem água quente ou tem uma vazão boa. Tem que escolher, porque não dá para ter os dois. É verdade, chuveiro quente, chuveiro elétrico não dá uma ducha boa mesmo não, né? Aqui no Brasil, as pessoas saem de casa dos pais quando casam. Por isso tem gente de mais de 30 anos morando com os pais. Aqui no Brasil tem três palavras para mandioca. Mandioca, aipim e macaxeira. Lá na França não existe nem mandioca. Aqui no Brasil tem um número de telefone, tem um DDD e também tem um número de operadora. Uma complicação a mais que pode virar a maior confusão. Aqui em Brasil, quando se encontrar uma pessoa, se fala beleza e a resposta pode ser joia. Aqui no Brasil, a torneira está sempre pingando. Aqui no Brasil, no táxi, nunca se paga o que está escrito. Ou aproxima para mais ou para menos. Aqui no Brasil, marcar um encontro às 20 horas significa 21 ou depois, principalmente se tiver muitas pessoas envolvidas. E aqui em Belo Horizonte, é a menor cidade grande do mundo. São 5 milhões de habitantes, mas todo mundo conhece todo mundo. Por isso é que eu falo que BH é um ovo. Eu diria que é um ovo frito. Assim fica mais mineiro. É a dica de hoje, a visão que um francês, o Olivier Thébault, tem do nosso Brasil. É desse jeitinho que ele está falando mesmo, né? O Brasil é realmente um país sui generis, né? Zezé de Camargo e Luciano e Paula Fernandes. Criação divina. Deus criou o universo em harmonia. Fez o sol que dá calor aos nossos dias. Fez a lua pra servir de inspiração. E a chuva pra matar a sede no sertão. Fez o rio só pra se encontrar com o mar. Deu o dom à minha voz, o meu cantar. Fez a árvore, o fruto e a flor. Fez o homem e a mulher e fez o amor. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. Deus criou pra cada um seu próprio dom, junto com cada talento uma unção. Dá-nos a força, a astúcia, a fama e o poder. Deu a inquietude do saber. De pedra fez um diamante, a prata o ouro. E deu pra cada criatura um tesouro. E guardou a joia de maior valor. Deu de presente pra esse humilde cantador. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim. Criação divina que eu ganhei do Criador. Deus fez você pra mim. Obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim. Criação divina que eu ganhei do Criador. Zezé de Camargo e Luciana e Paula Fernandes, Criação Divina, para Maria Aparecida Souza Amaral, de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. Ô Cleito, nós gostamos muito do seu programa, a gente ouve pela Rádio Patriarca M. Ô Maria Aparecida, um abração para você, você não botou o nome do seu marido aqui, um abração para o seu marido também. Um abraço para os meus colegas da Patriarca M de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. E tá aí, vou oferecer para você a próxima música, No Cantinho do Rei. Roberto Carlos, uma gravação de 1965. Como é bom saber. Ao contrário do que eu esperava, foi um dia me acontecer. No caminho em que eu andava, encontrei você. Meu olhar cruzou o seu olhar, trocando juras de amor. E o deserto da minha vida agora é um jardim em flor. Uou, uou, uou, uou, como é bom saber que a minha vida e o meu destino está com você. Uou, uou, uou, saber que a minha vida e o meu destino está com você. Que eu esperava foi um dia me acontecer. No caminho em que eu andava, encontrei você. Meu olhar cruzou o seu olhar, trocando juras de amor. E o deserto da minha vida agora é um jardim em flor. Uou, uou, uou, uou. Bom saber que a minha vida e o meu destino está com você. Uou, uou, uou, como é bom saber que a minha vida e o meu destino está com você. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, como é bom saber. Alô, rapaz, mas brasileiro faz piada com tudo. Já fizeram piada aqui com esse programa do governo, os mais médicos, né, que trouxe os médicos para o Brasil, médicos estrangeiros, né, já fez a primeira vítima. Diz que o doutor Manuel, médico português, depois da sua primeira consulta, quando ele chegou no Brasil, ele está no hospital, impossibilitado de falar, além de estar com amnésia. Segundo testemunhas que estavam no posto de saúde do Alto José do Pinho, no bairro da Casa Amarela, em Recife, tudo começou assim. Ao chegar no posto de saúde, Dr. Manuel cuidou logo de posicionar a sua mesa e começou a consultar os pacientes. Primeiro, uma jovem mulher com seu filho de 5 anos. Aí o Dr. Manuel perguntou, rapariga, quem está doente, você ou este puto? A mulher ficou brava demais. Rapariga é a mãe e meu filho não é puto, não.

está na página 87 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. O goiano da voz de mel, Leonardo, além do sol, além do mar. Lembranças de você, coisas que não vão mais sair de mim. Quando chorando você me falou: último encontro e pra nós dois o fim. Levou meus sonhos, minha vida. Conseguiu levar meu mundo e junto a minha paz. As suas fotos, o seu rosto, são detalhes que na vida não se apaga assim. Forte demais pra esquecer, traz de volta essa metade que levou de mim, pra nunca mais te perder, nunca mais dizer adeus, jamais sair de mim, nunca mais. Preciso tanto de você para sobreviver. Sou ninguém, sou capaz de morrer. Farei de tudo que é preciso pra reconquistar. Além da vida, além do sol, depois do mar. Pra nunca mais te perder. Jamais sair de mim, nunca mais. Preciso tanto de você para sobreviver. Eu não sou nada, sou ninguém, sou capaz de morrer. Farei de tudo que é preciso pra reconquistar. Além da vida, além do sol, depois do mar. Preciso tanto de você para sobreviver. Eu não sou nada, sou ninguém, sou capaz de morrer. Farei de tudo que é preciso para reconquistar. Além da vida, além do sol, depois do mar. Além da vida, além do sol, depois do mar. Leonardo, além do sol, além do mar, para Carlinha Paixão em Jauru, no estado do Mato Grosso. Ela que chega para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Carlinho, um beijão para você, seja muito, mas muito bem-vinda, viu? Grande Cleiton Aguiar, muito obrigado por ter registrado o meu aniversário no seu programa. Faça-me um favor, Cleiton, transmita meus cumprimentos a Márcia Ferreira, diga-lhe que gosto muito dela e também do Edelson. São meus ídolos da adolescência, quando eu ouvia a Rádio Nacional no sítio onde eu morava. Obrigado, fiquem com Deus. Quando for a Brasília, irei conhecê-los e quero visitar aquele bar que é restaurante. Eu também não bebo, mas como e muito. É o Bar do Alemão, viu, Rai? É o Rai, lá de Iranduba, o radialista Rai Lima, lá de Iranduba, no estado do Amazonas. Vindo aqui, tenho o maior prazer em recebê-lo, viu, Rai? E a música que você pediu aqui do Leandro e Leonardo, eu vou tocar semana que vem pra você. Quando chegou, eu já tava com a programação pronta por aqui, tá bom? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta Goiá. Goiá e Valderi e Misael, despedida de um poeta.

pode usar as mídias sociais todas, né? O Twitter, o Facebook, o Orkut. Você pode mandar direto no site, né? Rádio Estúdio Brasil, e também no nosso e-mail, programacleitoeguera@gmail.com, mandando seu recado, pedindo sua música, oração, faça o que você quiser no programa, porque a gente está aqui, a gente se desdobra para tentar agradá-lo, nem que seja um pouquinho, tá bom? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Suelen Alone, Certos Sorrisos. Que você sente quando eu choro por você? Será que imagino o que acontece dentro de mim quando vejo você chegando e me abraçando, sem saber que mesmo sem querer esses seus olhos estão me provocando, sem saber o que isso causa dentro desse coração que tá te amando? Será que as minhas lágrimas um dia vão te comover? Será que você sabe que o seu jeito me faz enlouquecer? Será que a força do meu pensamento chega até você, te fazendo ver na sua mente a minha imagem, te dizendo que eu amo você? Consigo esconder o que eu sinto quando falo de você. É só a gente se olhar pra eu esquecer do impossível que é te ter. Tem certas palavras, tem certos sorrisos que é só você quem sabe arrancar de mim. Eu mal consigo esconder o que eu sinto quando falo de você. É só a gente se olhar. Esquecer o impossível que é te ter. Será que as minhas lágrimas um dia vão te comover? Será que você sabe que o seu jeito me faz enlouquecer? Será que a força do meu pensamento chega até você, te fazendo ver na sua mente a minha imagem, te dizendo que eu amo você? Tem certas palavras, tem certos sorrisos que é só você quem sabe arrancar de mim. Eu mal consigo esconder o que eu sinto quando falam de você. É só a gente se olhar pra eu esquecer o impossível que é te ter. Tem certas palavras, tem certos sorrisos que é só você quem sabe arrancar de mim. Eu mal consigo esconder o que eu sinto quando falam de você. É só a gente se olhar pra eu esquecer o impossível que é te ter. O impossível que é te ter. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Suelen Alone, Certos Sorrisos. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte, você pode ligar de 8 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira, 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula. Se vocês não estudar, vocês não saem da faculdade, não. A Faculdade da Música traz o grande mestre Altemar Dutra. Seguirei seu caminho. Thank you. chegamos tarde nós dois ao nosso encontro na vida. Soubemos ao começar que um dia terminaria. Chegamos tarde nós dois e o nosso encontro foi breve. De nada vale chorar, sempre terás quem te espere. Eu seguirei meu caminho, tu seguirás teu caminho. Estava escrito e estamos seguindo por diferentes destinos. Eu seguirei meu caminho, tu seguirás teu caminho. Estava escrito e estamos seguindo por diferentes destinos. Chegamos tarde nós dois e hoje o sonho se acaba. Salvemos este final, dissimulemos a mágoa. Chegamos tarde nós dois, por que negar o fracasso? De nada vale chorar, sempre terás outros braços. Eu seguirei meu caminho, tu seguirás teu caminho. Estava escrito e estamos seguindo por diferentes destinos. Eu seguirei meu caminho, tu seguirás teu caminho. Estava escrito e estamos seguindo por diferentes destinos. Eu seguirei meu caminho, tu seguirás teu caminho. Estava escrito e estamos seguindo. A Faculdade da Música apresentou o mestre Altemar Dutra, Seguirei Seu Caminho, um sucesso do passado e agora um sucesso do presente, uma música muito bonita, gravada pela maior sucesso da atualidade do sertanejo, Jorge Mateus, Mastigando Água. Aquece o corpo é fria lá de casa, cobertor de lã, um pão e um café. Sou sertanejo, adoro meu país. Sou desse meu jeito e assim sou feliz. E você me diga, por favor, quem é? Quem é você? Será que já curtiu a noite? Com as mãos, quem é você que só